Introdução Workshop 573. Radiação nuclear, na verdade, campos magnéticos. Crescimento dos dentes. Levitação com uma grave. Emoções maculadas. O principal ensinamento de hoje é sobre o significado da radiação e da radiação nuclear em termos da ciência do plasma. Mas antes de chegarmos a isso, devemos fazer uma pequena pesquisa de base sobre o que a ciência do estado da matéria chama de radiação. A Fundação Cash Brasil postou em seu canal do Telegram um vídeo muito bom de 15 minutos que resume o que é radiação. Essas informações nos ajudarão muito a entender esse workshop. Normalmente, a radiação é dividida em duas partes. A primeira é a radiação não ionizante, que é considerada segura, e a outra é a radiação ionizante, que pode ser perigosa para os seres humanos, pois pode ionizar as moléculas. Ionização significa retirar um elétron de uma molécula, o que pode levar assim à sua quebra. De certa forma, a radiação é a liberação de energia e ela é medida em comprimentos de onda. O espectro de comprimentos de onda vai do micro-ondas ao infravermelho, à luz que vemos, chamada de luz visível, e vai além até o ultravioleta. A luz ultravioleta é onde a energia começa a se tornar ionizante e continua até os raios X, raios gama e raios cósmicos. A parte interessante é que muito do que eles chamam de radiação alfa e beta está relacionado a prótons, elétrons e partículas liberadas. A partir daí começaram a se acumular cada vez mais conceitos diferentes e eles começaram a inventar mais nomes para a forma como vinham os campos se manifestando no estado da matéria. Quando eles observaram diferentes mudanças ocorrendo nas moléculas, eles tiveram então que criar uma teoria para explicar o motivo. Então eles começaram a dizer que um elétron se soltava e batia em outra molécula e a ionizava. Tudo bem, e não estamos dizendo que isso esteja necessariamente errado, mas agora simplificamos isso com o conhecimento da criação. E podemos explicar todas essas coisas como a interação de campos magnéticos de plasmas. E o espectro de energia sobre o qual acabamos de falar, no estado de plasma, é considerada como força de campo, que então interage com a inércia para se tornar o chamado raio gama. E tudo isso está no estado de matéria. O Sr. Cash nos ensinou o que é radiação nuclear, contando a história de sua vida e como ele começou como estudante de física nuclear no Queen Mary College. Se você ouvir o workshop várias vezes, você aprenderá por meio da experiência pessoal dele. E essa é a melhor maneira de aprender em vez de memorizar conceitos de outras pessoas. O Sr. Cash começou essa lição contando que os painéis de aço inoxidável começaram a cair das paredes do reator nuclear de Hinkley, aparentemente sem motivo, e nenhum dos cientistas conseguiu descobrir por que os parafusos se soltaram e caíram de repente. Dizemos que ele estava aqui, o Sr. Cash, verde, como um novo aluno, e em duas semanas ele resolveu o problema. Quando ele disse aos seus professores que a radiação nuclear não passava de campos magnéticos do plasma, eles não aceitaram e disseram que ele estava louco. No entanto, mesmo assim, eles o colocaram na cabeceira da mesa, o que normalmente leva 25 anos de trabalho árduo para ser alcançado. Portanto, eles reconheceram a sua genialidade, mas aceitar o que ele estava ensinando os deixaria sem segurança no emprego ou sem diplomas para se esconder. E essa é a situação que todos nós enfrentamos quando começamos a amar o conhecimento, porque quanto mais nos aprofundamos na verdade, mais nos afastamos da segurança de nossa educação e dos valores sociais que recebemos sobre como nossa vida deveria ser. Isso é o que o Sr. Cash chama de o último homem de pé. Isso significa que crescemos e amadurecemos e podemos nos manter por conta própria e ser um plasma livre e independente que está conectado a toda a criação. E quanto a esses parafusos? Temos que ouvir com atenção e descobriremos que o reator nuclear que é plasma e emite radiação ou campos, e esses campos eles tinham a força necessária para interagir com os parafusos de aço inoxidável e mudar assim a sua estrutura. Todos os físicos queriam acreditar que a radiação estava totalmente contida dentro do reator e que todos estavam seguros trabalhando ao redor do reator. O Sr. Cash trouxe a verdade de que esses campos são de plasma e estão indo para fora do reator e que a indústria nuclear não entende como contê-los. Com essa história, podemos entender que o que chamamos de radiação nuclear são apenas os campos magnéticos e gravitacionais do plasma interagindo com outros campos e plasmas, da mesma forma que o universo funciona. A força do campo e a intensidade da radiação nuclear são diferentes, porque ela está no estado de matéria. A ciência admitiu e descobriu que praticamente tudo irradia alguma forma de energia e que estamos vivendo dentro de um fundo de radiação que passa por nós o tempo todo. É por isso que eles inventaram o conceito de neutrinos e dizem que eles estão constantemente passando por nós sem que saibamos disso. Há também os raios cósmicos e outras categorias de energia. Não estamos aqui negando nada disso, apenas temos uma interpretação diferente. Já fomos ensinados sobre o hidrogênio, o carbono 14, o carbono 60 e os outros também. E depois sobre os raios cósmicos, como todos os campos magnéticos e raios que o Criador deste único emite de si mesmo para se tornar assim a sua própria criação. E nosso trabalho é aprender a entendê-los, para que possamos assim brincar com eles e criar coisas e trazer assim vida e variedade à criação. No estado da matéria, para produzir raio-x, por exemplo, temos que usar uma energia alta e atingir uma placa, e o que irradia da placa se torna raio-x. O Sr. Cash começou a entender isso aos 8 anos de idade, trabalhando com seu pai, que era engenheiro de raio-x no Irã. O que eu entendi é que os raios são emissões únicas de energia e os campos são vários raios. E os raios podem se tornar semelhantes aos raios-x por meio de interações do plasma em diferentes ângulos. Mas a próxima coisa a ser discutida é como a matéria é criada no universo. A Fundação Cash já provou e demonstrou aos governos como os materiais são feitos a partir dos campos e, ao compreender a inércia, esses campos se tornam um estado de matéria. Há diferentes níveis de manifestação dos campos em matéria. O estado de matéria do plasma é como quando fazemos gancho. E acho que quando vemos a luz, é a interação de campos de plasma que atingiram a força de inércia que o nosso olho pode perceber como luz visível. Já falamos sobre isso muitas vezes, mas vamos resumir aqui brevemente. A Terra e o Sol irradiam campos magnéticos e gravitacionais, e esses campos de ordem superior interagem em nossa atmosfera superior e, em forças específicas, criam pacotes de energia que interagem com os campos da Terra e da inércia para criar assim todos os elementos como cobre e zinco que temos aqui no planeta. Não se trata de fusão, mas de interação dos campos, e é assim que criaremos materiais no espaço, não por meio de mineração ou trazendo coisas deste planeta conosco. Essa é a mesma maneira pela qual a poeira cósmica é criada. Os campos magnéticos e os raios cósmicos interagem com a inércia local de uma área e criam assim partículas de poeira. E quando essas partículas de poeira se acumulam, tornam-se asteroides e meteoritos. Compreender o conhecimento da criação nos dá uma mentalidade completamente diferente de que a vida está aqui conosco agora, e criamos o que precisamos a partir dos campos e de nossas emoções. O medo de conseguir sobreviver dá lugar ao amor e ao compartilhar. O Sr. Cash usa o exemplo da faca na pedra de amolar e todas as faíscas que saem dela. Nem todos esses campos ou faíscas criarão um pó. Para criar uma partícula, ela precisa corresponder à força da inércia. Os campos que não corresponderem permanecerão como pacotes de energia, e alguns desses pacotes podem se tornar um vírus. Essa é uma discussão totalmente diferente para mais tarde também. A outra questão é que há uma certa quantidade de radiação nuclear proveniente até mesmo do ato de afiar uma faca. Ele ainda não definiu especificamente a radiação nuclear além dos campos magnéticos. Isso me faz pensar que sempre que você esfrega um estado de matéria como moer metal, fazer reações químicas ou refinar petróleo, você libera uma certa quantidade de radiação nuclear. Será que os núcleos desses átomos estão se esfregando uns contra os outros ou interagindo e liberando energia? Isso faz sentido porque ele diz que se obtém radiação nuclear de usinas químicas e quanto mais se refina o petróleo, mais se libera a radiação. Mesmo que seja o estado da matéria, ainda estamos lidando com os plasmas da estrutura atômica, como nêutrons, prótons e elétrons interagindo uns com os outros. E sempre podemos recorrer ao exemplo de que a radiação nuclear não afeta o Sr. Cash e que ela é realmente um plasma. Se estivermos voando pelo universo na nave espacial Enterprise e encontrarmos um campo de radiação, o que faremos? Tentamos evitá-lo? Bom, se você for o Capitão Kirk, então sim. Mas se você for o Sr. Cash, você voa até ele porque você sabe como usar a energia dos campos para fazer o que você quiser. E há uma grande lição nisso. O presente de conhecimento que ele nos deu já nos deixou com menos medo. Ele disse que nem todos os raios cósmicos são perigosos. Ao contrário, os raios cósmicos são a essência da criação. Eu entendo que os raios cósmicos são uma das radiações do universo e que existem outras também. E que radiação é um termo amplo para os campos magnéticos e gravitacional. À medida que os plasmas interagem, eles irradiam campos magnéticos e gravitacionais. É uma nova compreensão da criação com a qual temos que nos acostumar. Não se trata apenas de usar palavras diferentes, mas de compreender verdadeiramente seu significado. A essência da criação é a criação e a interação de campos magnéticos e gravitacionais. Isso significa que criamos mais campos por meio da interação de campos, portanto, é uma história sem fim e nunca ficamos sem campos para interagir. E se isso acontecesse, a criação pararia. Eu entendi que as radiações restantes são os campos liberados quando os campos magnéticos e gravitacionais primários interagem. Dessa forma, os campos nunca acabarão, porque até mesmo uma única interação já cria mais campos. Isso pode ser confuso, pois não estamos acostumados a pensar num quadro geral. Há muito, muito mais na ciência das interações de campo do que imaginamos. Um raio é único, mas um campo tem muitos raios, e quando aprendermos a isolar e trabalhar com um único campo magnético, poderemos viajar pelo únicos. No entanto, ainda podemos viajar pelo universo em plasma no estado de matéria, como nos OVNIs. Parte dessa nova ciência está usando a lacuna espacial entre os campos magnéticos e gravitacional de um plasma, e às vezes do mesmo plasma, e isso ditará a quantidade de radiação que podemos obter dele. É isso que se torna o alimentador da alma na transmutação. Mas o controle da velocidade é ditado por nossos pensamentos e emoções. Isso será ensinado com mais detalhes no futuro. O nosso corpo, ele já está usando a tecnologia espacial por meio das glândulas e dos linfonodos, mas não sabíamos disso. Ele nos disse que as vitaminas B são, na verdade, materiais radioativos e que as glândulas os utilizam para converter a matéria de volta em plasma, e depois mudam a força do campo e criam uma nova matéria para o que é necessário no corpo. Hoje ele disse, essas glândulas são pacotes de plasma que não solidificaram no estado de matéria. Eu entendi que elas absorvem as radiações e os raios cósmicos e depois os convertem em um nível digerível e eles se tornam assim as células do corpo físico. À medida que esses plasmas interagem, eles criam novas radiações para converter os materiais necessários ao corpo. Ele disse que elas são como fábricas de radiação e o que vemos são os hormônios. As glândulas estão replicando o trabalho do universo. A alma do homem faz a mesma coisa que as glândulas, convertendo os campos do universo para serem usados por nós. Há um ponto interessante que deve ser acrescentado aqui. Quando as radiações e os campos não são convertidos nos materiais de que o corpo precisa, eles permanecem como uma interação de campo sem dimensão, e são as emoções. Como entender isso? Será que a radiação restante se torna nossas emoções? De certa forma, parece que controlamos nossas emoções, mas talvez existam outras emoções, como campos, que vêm até nós de forma aleatória. Essa é outra peça a ser acrescentada ao quebra-cabeça, até que um dia descobramos o que realmente são as emoções e qual é a sua fonte. Hoje, pela primeira vez, ele nos contou que John Bleven conseguiu levitar ao ficar sob os magravos. Mas o pulo do gato foi que ele ajustou os campos na Áustria, o que permitiu assim que John levitasse no Arizona. Isso por si só é o que Tesla fez com seu carro sendo alimentado sem fio de Moscou a Nova York, o que ele mencionou hoje e disse que a Fundação Cash tem essa tecnologia e lançará em breve. Essa é mais uma prova de que o magrave é um gerador de campo incrível. E ele disse ainda que a alma do homem é a bobina inferior do magrave e a fisicalidade está na parte superior, e que deveríamos virá-lo de cabeça para baixo para colocar a alma do homem no lugar certo. Mais tarde ele retirou tudo o que disse e nos aconselhou a não virá-lo de cabeça para baixo, pois poderia acontecer algo que não esperávamos. A melhor dica foi que os campos gerados na bobina superior que representa a fisicalidade já foram digeridos e podem ser utilizados pelo corpo. Isso implicaria que o magrave está atraindo ou gerando campos de ordem muito alta, porque primeiro eles precisam ser transformados ou reduzidos a um nível que o homem possa usá-los. Ele só constrói o Sr. Cash magraves para criar campos. Antes do intervalo, ele resumiu que as três histórias diferentes que ele contou sobre a interação dos campos do plasma com o estado da matéria são, na verdade, essencialmente as mesmas, se entendermos a totalidade do conhecimento. Houve o reator nuclear, cujas radiações de campo interagiram com os parafusos e mudaram a sua estrutura, Depois houve os campos gerados pelo plasma dos sistemas da Fundação Keck que interagiram na lacuna espacial dos altos-falantes, de modo que nenhum campo magnético em estado de matéria pudesse manifestar. E depois também ele citou o fator cócegas, em que o corpo de seus guardas foi usado para testar o limite dos campos de plasma. Nesse caso, os campos de plasma interagiram com os ganhos do corpo humano, que também é um plasma. Quando os campos se esfregaram uns nos outros, criaram esse empurrão, ou algo que mostrasse que os campos interagiram. É muito provável que também tenha se manifestado uma luz, mas provavelmente não com a força que os humanos podem ver. Esses são apenas exemplos de como os campos interagem, e quando temos esse conhecimento, entendemos os princípios básicos de como o plasma funciona. Então, os nomes que inventarmos para essas interações não serão nomes separados, mas sim nomes que mostram que todos eles estão conectados à totalidade da existência. Houve um grande ensinamento sobre o crescimento dos dentes e que muitas coisas precisam ser consideradas para que isso seja bem sucedido. No estado da matéria, os japoneses descobriram o gene e a enzima responsáveis pelo crescimento dos dentes, mas o único problema é que eles não conseguem desativar o processo de crescimento do dente. Quando o novo dente cresce, ele cai e começa a crescer outro novamente, como acontece com os dentes do tubarão. Na ciência do plasma, não se trata de encontrar o gene certo ou usar queijo emmental. Temos que entender qual é a função dos dentes e como eles estão conectados a todo o resto do corpo, e então encontrar a força de campo e a emoção adequadas para trabalhar. A chave para o crescimento dos dentes é criar as condições certas para que as emoções façam com que eles cresçam. No momento, ele não está trabalhando nisso, mas é algo que a Mark Ray pode iniciar quando estiver tudo pronto. Vamos repassar aqui os pontos principais sobre os dentes. Quando colocamos o alimento na boca, o primeiro contato que ele tem é com os dentes que o trituram. Ele sempre diz que no momento em que colocamos o alimento na boca, ele entra no estado de vácuo ganhos do corpo. Nesse caso, o vácuo significa uma certa força de campo magnético. Portanto, não importa se a boca está aberta, pois o alimento em si está agora nos campos magnéticos gravitacionais da cabeça. Os dentes fazem parte do processo maior de conversão do alimento em ganhos. Cada dente é como um reator ou órgão individual, e cada um deles tem vasos sanguíneos e nervos que vão até eles por motivos específicos. Cada dente está vivo e conectado a tudo no corpo, portanto o posicionamento e o formato deles podem dizer muito sobre a alma do homem e o comportamento. As pessoas que têm a mesma estrutura de dentes terão o mesmo tipo de comportamento. Os dentes são feitos de cálcio no estado de plasma e fazem parte da razão pela qual cada célula do corpo tem uma semente de cálcio. Ele é o primeiro catalisador na conversão do estado de energia para o estado de matéria de todas as células do corpo. Por exemplo, se você precisar substituir um osso das costelas, nossa boca dita o que será criado, a quantidade de cálcio e quais nervos são necessários. Os dentes, juntamente com as emoções, criam os materiais de que o corpo precisa. Por exemplo, qual cálcio é necessário para o sistema imunológico, medula óssea e todo esse processo? O crescimento dos dentes precisa levar em conta todos esses processos diferentes e ele disse que será necessário fazer um aparelho para o dente para ele crescer. E então esse aparelho será removido depois. Também entendi que quando rangemos nossos dentes, eles emitem radiação que adiciona campos específicos de cada dente para o que é necessário que seja convertido em ganho. Mais uma vez, isso implica um processo altamente inteligente que está além da compreensão da humanidade atual. Ele nos deu esse presente agora de mastigar água, o que para nós pode parecer estranho. Mas se for verdade, quando batemos os dentes juntos, eles liberam radiação que nos ajuda assim a nos conectar com o Criador por meio do hidrogênio. Eu fiz uma experiência mastigando água e não sei se estou certo, mas em menos de um minuto, a água muda de consistência e parece que a quantidade de água também diminui na boca. Não é uma mastigação pesada, forte, porque isso adicionaria saliva, mas apenas alguns toques dos dentes e ela muda a água. Eu estou me perguntando se a água se converteu em ganho e sua energia está sendo espalhada pelo corpo, e é por isso talvez que parece que ela desaparece da boca. É mais ou menos como o nosso ganho desaparece à medida que sua energia se esgota. Um dos grandes problemas que temos em nossa vida é que não entendemos que temos duas partes, a alma do homem e a alma da fisicalidade, e não podemos separá-las. Achamos que tudo que passa por nossa mente e olhos é a mesma coisa ou vem da mesma fonte. Isso foi observado em Linz, durante as primeiras sessões de voo, quando uma senhora alemã saiu da unidade muito animada e disse que sentiu primeiro uma entidade deixar o seu corpo e depois uma segunda entidade. O Sr. Cash disse que isso era a alma do homem e a alma da fisicalidade. Saber que temos duas entidades dentro de nós e que não estamos loucos é o desafio. E não é bom tentar explicar isso para outras pessoas que não se interessam por essas coisas, pois elas farão você se sentir ainda mais louco. E isso levou à pergunta de como podemos controlar isso, e a resposta do Sr. Cash foi: por meio das emoções. Mas como? Bom, a maneira como eu entendi foi que primeiro temos que entender que nossas emoções estão maculadas com nossa vida na fisicalidade, onde temos fome e necessidade de sobrevivência, e isso nos leva a querer mais coisas, e então passamos a ter inveja e todas as emoções negativas que começam a passar por nossa mente e coração. E se não tivermos sido treinados para entender as diferenças entre ações boas e ruins, então naturalmente sentiremos que a maneira como enxergamos o mundo está correta, independentemente de como tratamos os outros. Tudo é relativo à forma como fomos programados para ver a vida e o que queremos da vida. A alma da fisicalidade não conhece a perspectiva mais elevada da vida, a menos que ela seja treinada. É a alma do homem que não pode ser enganada pelas imaginações da alma da fisicalidade. Ela conhece a verdade sobre a realidade e segue naturalmente o caminho de viver o ethos do universo ou de Mitra. Mais uma vez, não há atalho. Temos que fazer nosso trabalho interno para entender como fomos programados e então começar a viver uma vida correta. E com o tempo, nossos pensamentos mudarão e começaremos a ter mais controle sobre nossas emoções. No passado, falamos em detalhes sobre os diferentes caminhos espirituais para a autorrealização. Uma das maneiras mais fáceis é desenvolver amor, devoção e entrega total à alma e ao Criador, que é, na verdade, a nossa própria essência. E outra é fazer trabalho altruísta. Gradualmente, com o tempo e à medida que passamos pelo processo de purificação, descobriremos que nossa mente se torna clara, que a vida se torna focada e limpa, e que começamos a ter controle sobre nossas emoções. Eu vi esses resultados em minha própria vida e na de outras pessoas também a quem eu pude ajudar. É um caminho comprovado e funciona. Mas você precisa se entregar de todo o coração e com amor a isso. Outros tópicos desse workshop. A criação não vem através do estado da matéria como pensamos. Ela vem através dos campos e radiações e suas conversões e interações com os campos magnéticos e gravitacionais, que são a essência da criação. A caneta da dor funciona, mas se você tiver problemas para se conectar a ela, envolva ela com um emplasto por 10 minutos e depois tente novamente. Os materiais podem atravessar o corpo e permanecerem os mesmos. Você não é um plasma. Você é uma caixa de plasma. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 573. É interessante ver como algumas nações têm usado essa tecnologia, mas não têm a menor ideia do que se trata. Estamos chegando ao ponto de compreender de uma maneira diferente os campos magnéticos, seu movimento e a coleção de campos magnéticos que chamamos de plasma. No mundo da criação, os campos magnéticos, a radiação, qualquer tipo de raios cósmicos, ou o que quer que seja, não está lá existindo por si só. Ele não aparece por si só. O mundo da ciência não entendeu o que é a radiação nuclear e como ela é criada. Temos muitas falácias e informações erradas, especialmente no setor nuclear e no conhecimento atual de tecnologia avançada em energia e nuclear. Quando eu era estudante, eu fui indicado pela British Nuclear Field para descobrir por que alguns dos painéis de aço inoxidável das usinas nucleares de Hinkley estavam caindo das paredes do teto. Eles não conseguiram resolver o problema. Isso se tornou um enigma para os físicos nucleares britânicos por volta das décadas de 70 e 80, pois, de repente, do nada, esses enormes painéis de aço inoxidável, que eram usados principalmente para absorver a radiação dentro do reator e dentro da contenção do edifício, caiu. Os cientistas não conseguiam resolver o problema, e por isso costumavam dar esse projeto a jovens estudantes para mantê-los assim ocupados por um ou dois anos e depois eles recebiam outro trabalho. O Sr. Cash era um desses estudantes que eles achavam que poderiam manter ocupados por algum tempo. A informação básica é que esses painéis foram instalados no meio do prédio, que abrigava um reator nuclear. Quando explicarmos isso, vocês entenderão o que isso tem a ver com o ensinamento de hoje e com os dos últimos meses. O reator nuclear estava no solo e eles construíram uma cúpula sobre ele para que, como idiotas, pudéssemos assim caminhar sobre os reatores. Esses painéis eram parafusados nas paredes de concreto. E de vez em quando, regularmente, alguns desses parafusos estavam caindo. Então os painéis começavam a vibrar e em pouco tempo eles caíam no chão. Eles trouxeram engenheiros mecânicos e todos os tipos de físicos que estavam na AIEA da Inglaterra naquela época. Eles acharam que era corrosão e todas as outras coisas foram consideradas também. Então eles deram essa tarefa ao Sr. Cash, um estudante nuclear ainda verde sem experiência da Queen Mary College, achando que ele ficaria brincando com isso por alguns anos e depois o fariam virar um motivo de piada. Para surpresa deles, o Sr. Cash levou apenas 2 semanas para resolver o problema. No sistema britânico, eles criaram uma hierarquia com os 200 principais cientistas nucleares britânicos e os sentaram em fileiras de 20, e o Sr. Cash ficou com o primeiro lugar. Geralmente são necessários anos para que alguém suba na posição das cadeiras. Levaria 25 anos para chegar ao topo, e ele foi direto para o topo. Ele era o jovem garoto que tinha uma compreensão da física nuclear de uma maneira diferente. Era muito fácil de resolver e não tinha nada a ver com corrosão, materiais ou qualquer outra coisa. Não se esqueça de que esse mesmo jovem garoto, ele já havia travado batalhas no Queen Mary College sobre o reator nuclear e ele confirmou que o pico da radiação estava saindo do prédio e não ficando dentro, o que acabou levando ao fechamento do reator nuclear da Queen Mary College. A radiação saiu do reator e atingiu os parafusos dos painéis de aço inoxidável e alterou assim a sua estrutura, e foi por isso que eles caíram. Ele também descobriu que os físicos nucleares deles estão caminhando sobre uma bomba-relógio. Ele quis dizer que, ao caminharem sobre os reatores, eles estavam absorvendo radiação. Muitos deles viriam a ter câncer mais tarde por conta disso. Os parafusos estavam absorvendo as radiações e isso estava mudando a composição deles. Mesmo parafusos feitos especialmente e altamente reforçados não são páreo para a radiação. O aço inoxidável ficou parecido com uma pasta ou uma massa. Depois que o Sr. Cash apresentou seu relatório sobre os parafusos, ele se tornou o chefe da mesa e depois o chefe da sala. Como ele conseguiu resolver um problema que durante anos ninguém mais conseguiu, consideraram que ele era um físico nuclear de verdade. Ele foi transferido para uma sala com 5 tipos de cientistas de Oxford e outros, para se tornar assim um bando de físicos nucleares de elite. Após o acidente nuclear da Three Mile Island, nos Estados Unidos, a British Nuclear Field sentou-se e descobriu uma maneira de não perder o controle, movendo a sala assim de controle para 10 km de distância e controlando tudo remotamente. Ele trabalhou nesse projeto com eles e a partir daí ele foi promovido para uma sala única e para trabalhar diretamente com o chefe da British Nuclear Field no projeto de novos reatores nucleares. Nesse processo descobrimos que não se tratava de absorção de fato, mas de uma mudança de composição. A radiação liberou o material sem nunca ter estado lá. Ela mudou a estrutura molecular dos parafusos. Eles nunca consideraram ou entenderam, mas agora entendemos sobre a radiação nuclear. Mas naquela época, não se podia dizer a centenas de trabalhadores que caminhavam sobre esse reator que eles estavam se preparando para o câncer. A maioria dos trabalhadores nucleares britânicos morre de câncer no testículo e na próstata. Mas por quê? Assim como aconteceu com aquele parafuso, acontece com eles, seja no testículo, no linfonodo ou em qualquer outro lugar. É a mesma radiação. O setor nuclear não conseguiu isolar com segurança os reatores nucleares desses campos de radiação, mesmo nos dias de hoje. Tudo se resume a um ponto. O que é radiação e como ela é criada? Temos muitas falácias junto com o que conquistamos no mundo da física e da compreensão dos materiais. O que eu entendi pela primeira vez sobre radiação é que quando aquecemos algo e batemos em outra placa como reação, obtemos assim o raio-x. Essa foi a primeira coisa que eu entendi sobre radiação. Você precisa de um material, um alvo, e então cria radiação de raios gama e todos os outros tipos de raios apenas ao atingi-lo. Atualmente, eles consideram que ela é mais ou menos criada ali. mas isso não é compreendido. Eles apenas dizem que ela é criada a radiação. Qual é a causa da criação de radiação como raio-x, alfa, beta e gama e todos os outros tipos de raios? Eles até sabem sobre os raios cósmicos, mas eles não são criados da mesma forma que o homem faz aqui neste planeta. Vemos enormes quantidades de raios-x sendo detectados vindos do espaço. E você já se perguntou quantos gigawatts de energia Deus deve ter colocado nos alvos para atingir, para irradiar todo o universo? Como são criados os raios gama, beta e todos os outros tipos de raios? Eles são como partículas de alguma outra coisa? Tudo isso é um absurdo e sem sentido. O mundo da ciência de hoje literalmente não entendeu qual é a fonte de energia ou o que chamamos de radiação. Algumas dessas radiações em coleção e interações são chamadas de vírus, como o vírus que tivemos em 2020. Mas esses tipos de vírus são criados em uma composição diferente de radiação, ou o que chamamos de pacotes de energia. A compreensão que o homem tem da radiação nuclear é tão absurda hoje em dia, da mesma forma como ele pensa como o universo foi criado, ou como ele acha que o petróleo vem de ossos de dinossauros. Na tecnologia espacial que está por vir, ele entenderá como a radiação é realmente criada no mundo dos raios cósmicos. Quando eu contei aos meus professores como a radiação nuclear é criada, eles me disseram: "Você é um lunático." E eu disse que sim, porque eu sou um cientista lunático, mas vocês são lunáticos por falácia. É muito simples para vocês, porque agora vocês entendem sobre o plasma. Eu entendi há 50 anos que a radiação nuclear e os raios cósmicos são criados a partir da interação de campos magnéticos. Em um determinado comprimento, em uma determinada força, esses campos magnéticos encontram uma maneira de ser, o que eu chamo de forte, mas com uma determinada força, e sua interação assim se comporta como um raio, mas na verdade, são campos. Ensinamos isso há alguns anos. Sempre dissemos que o Sol e a Terra irradiam campos magnéticos e gravitacionais. Ao mesmo tempo, a Terra irradia alguma radiação nuclear e podemos medir parte dela. O mesmo ocorre com o Sol e com diferentes partes e direções em direção à Terra. Esses dois campos são dinâmicos. São interações de campo de nível superior em ordens superiores do que eu chamo de condições atmosféricas em diferentes camadas. De acordo com suas forças, eles criam diferentes pacotes de energias. Então eles interagem com os campos da Terra e com a inércia do material, e isso leva à criação de cobre, zinco e tudo mais que você imaginar. Todas essas interações materiais são plasmas que são criados entre os campos da Terra e do Sol e não são absorvidos pela Terra. Eles podem se tornar pacotes de energia, que chamamos de vírus, ou qualquer outra coisa. Eles são criados de acordo com a inércia e com a força do campo magnético do sistema solar e podem se tornar poeira cósmica. É assim que a poeira cósmica é criada. Os campos entram na inércia da Terra e mudam de acordo com a força do pacote para um material. Então chove ouro, cálcio, oxigênio e todos os elementos na Terra. Assim como são criados na atmosfera da Terra, eles também são criados no espaço. Porém, no espaço, eles não têm um controle central, mas eles ainda têm inércia localizada de acordo com a força do campo e são transformados em um material, o que chamamos de poeira cósmica. O mundo da ciência nunca entendeu isso. Essa é a essência de como criamos materiais na Terra. É de acordo com a inércia do estado da matéria. No espaço, é de acordo com a inércia das condições daquela posição no espaço. Então, asteroides e meteoros são criados e acumulados. Mas nem todo campo leva à criação de plasma. É como afiar uma faca em uma pedra de amolar e ver as faíscas saindo dali. Essas faíscas ou luzes não são todas iguais e nem todas acabam como pó de ferro no chão. Mesmo quando afiamos uma faca em nossas cozinhas, liberamos uma certa quantidade de radiação nuclear, o que significa que é um pacote de energia ali. A radiação que vem da interação dos campos da Terra e do Sol no ponto de interação ainda não é um campo. Ao desacelerar, está a caminho de se tornar um campo. Chamamos isso de radiação. A interação dos campos da Terra e do Sol levou à criação de pacotes de plasma que, juntamente com a inércia da Terra, transformaram-se em materiais na Terra. A interação de campos em um determinado ângulo e força cria um raio, torna-se a essência do raio cósmico, da radiação cósmica, dos raios X, dos raios gama, dos raios superiores e de todos os outros tipos de raios para os quais o homem ainda não criou um nome no universo. Em sua força de campo, eles não combinam, não se ligam, não interagem com a energia ou com uma inércia da força deles. Aqui um adendo, eu acho que o senhor quer dizer aqui que essas energias que não interagem com a inércia permanecem como radiação, mas eu não tenho certeza. Continuando. Posso transformar um raio gama em matéria em um segundo. É assim que capturamos a radiação nuclear e a convertemos em um estado de matéria dentro de uma estrutura. É assim que a radiação nuclear no espaço se transforma em materiais. É assim que no mundo da ciência as radiações se tornam matéria. É assim que muitos de vocês pegam câncer, porque vocês vivem perto ou passam perto ou por um desses reatores nucleares frios. O mesmo acontece quando você mora perto de uma refinaria de petróleo ou de uma fábrica de produtos químicos, porque durante o processo de produção, há interação e uma certa quantidade de radiação é liberada, sem que se saiba. Eles não colocam detectores de radiação nas refinarias de petróleo, e eu sempre dizia aos meus funcionários: onde estão os detectores nucleares nesses prédios aqui? E eles diziam: não precisamos de um detector de radiação nuclear em uma refinaria de petróleo. E eu dizia: desculpe minha linguagem, mas é besteira o que você está falando. Quando o petróleo bruto é produzido na Terra, ele leva tudo com ele para se tornar aquele óleo na panela no fundo. Tudo está no fundo do poço de petróleo, do urânio ao plutônio, ao CH4, ao aminoácido e tudo mais. Todos os materiais nucleares conhecidos no mundo estão no petróleo e não importa como eles os refinam. Quando o petróleo é refinado, ele fica mais agitado, libera mais e carrega uma certa quantidade de radiação. Se você comprar um terreno que foi um posto de gasolina antes, você terá que cavar até 12 metros de profundidade e remover esse solo. Eles o jogam nos rios e nós alimentamos o urânio e todas as contaminações de volta aos rios. Ele é devolvido ao sistema. No setor de transporte marítimo, eles queimam petróleo bruto nos navios e o chamam de óleo marítimo. Ele não é refinado e custa alguns centavos. Em minhas mãos, ele vale bilhões. A radiação contida nele é pesada. Metade do que chamam de aquecimento global se deve à radiação liberada pela queima de petróleo pesado. Ela vem da interação dos campos de seu material e, à medida que ele se solta, libera um plasma livre. Agora você entende como a humanidade se emaranhou em um falso conhecimento e uma falsa compreensão. A realidade está em nossas mãos. Entendemos a história dos painéis de aço inoxidável e dos parafusos no reator britânico em Hinkley 1 e 2. Anos mais tarde, a British Nuclear Field publicou um artigo confirmando a exatidão dessa descoberta, mas esse artigo se tornou parte da British Nuclear Field. O que isso fará por nós e o que isso tem a ver com a nossa tecnologia espacial? Muita coisa. Na tecnologia espacial, se você pilotar um OVNI ou voar usando reatores de tecnologia do plasma, que todos estão buscando agora, estão sendo exibidos vídeos falsos de F-14 perseguindo dois OVNIs. Digamos que o homem consiga construir esses OVNIs, o que sabemos que já foi feito. Ainda teremos que atravessar os campos. As interações dos campos criam muitos raios cósmicos e radiação. Se você fosse o capitão de uma nave espacial, como evitaria essas radiações? Se eu fosse o capitão, eu dirigiria em direção a essas radiações. Você pergunta por quê? Eu respondo: porque dentro da estrutura de meus reatores há alimentos ou pacotes de energia que eu posso converter no que eu quiser. Todos os raios cósmicos não são perigosos. Os raios cósmicos são a essência da criação. Se você adicionar ou remover os raios cósmicos uns dos outros, eles criarão os materiais que você deseja. É isso que os linfonodos e as glândulas fazem. É por isso que você toma B12, B9, B6 e tudo mais para replicar esse trabalho. Você está replicando a criação de radiação e não de materiais. Por exemplo, as pessoas que se alimentam apenas com uma dieta mono não obtêm variedade suficiente de forças de campo de seus alimentos, de modo assim que suas glândulas precisam fazer esse trabalho. Pessoas como os esquimós quase não comem vegetação durante toda a vida. Há pessoas no Oriente Médio que só comem azeitonas, limões e carne, e na China também. Mas eles ainda têm os mesmos órgãos, tecido muscular, sangue e tudo mais que todo mundo no planeta tem. Isso se deve às glândulas e à posição delas. De fato, as glândulas produzem materiais por meio do processo de plasmas e interações que convertem tudo o que o corpo precisa. Todas essas glândulas, como a tireoide, o tálamo ou o timo, são pacotes de plasma que não se solidificaram no estado de matéria. Eles permanecem na combinação de, e a interação dos seus plasmas leva à criação de radiação. Nós os chamamos de hormônios, mas em essência, eles são fábricas de radiação. A criação e a interação dos campos magnéticos e gravitacionais é a essência da criação. De certa forma, é a radiação que sobrou. Você tem campos magnéticos entrando e saindo e há uma lacuna espacial. E se você puder controlar a operação de um único par de campos, você pode ditar. Um plasma é como um ímã com campos de radiação. Se houver uma lacuna espacial no campo de radiação, você considera a interação de dois materiais ou um feixe que atinge um alvo e produz assim raio-x. Mas, na verdade, a radiação do material nuclear é criada a partir da interação dos campos, às vezes a partir do mesmo plasma, às vezes a partir de outro plasma que interage com os campos. Essa interação dos campos de um plasma é a essência e a força motriz da transmutação e do transporte. A proximidade entre o campo gravitacional e o campo magnético do mesmo plasma determina a radiação que será liberada. Em essência, ela se torna o alimentador de sua alma na transmutação. A velocidade de controle é ditada por seus pensamentos e emoções. Na ciência e no entendimento atuais, o conhecimento da radiação é do estado da matéria. Nós falamos sobre a radiação no estado de energia. No futuro, explicarei em um ensinamento muito mais profundo como é possível controlar a radiação de campo entre magnético e gravitacional, o que leva a uma velocidade de viagem além da imaginação do homem. Quando o conhecimento do homem chegar a compreender a interação dos campos de um plasma, então o homem poderá viajar pela extensão do únicos. A condição de plasma de energia do estado da matéria permite que você viaje dentro do universo. Quando você entender a interação dos campos do mesmo plasma entre si e amalgamá-los, isso levará à criação, à transmutação e ao transporte. Podem ser dois raios que vão na mesma direção ou a interação dos campos que vão na direção oposta. Em cada uma das interações, ele traz condições diferentes. Quando o homem for capaz de separar um único campo de um plasma, ele alcançará o conhecimento da transmutação através do únicos. É a maneira mais rápida e direta de chegar ao Criador e de obter o conhecimento da criação. Inicialmente foi um parafuso no painel de aço inoxidável na cúpula de um reator nuclear que mostrou como os campos podem alterar as características de um material. E ele muda as características do próprio plasma. Você pode usar os campos dos plasmas para alimentar e criar interação dentro do plasma. Pode criar absorção dos campos que então podem ser liberados para a alma do homem e para a fisicalidade. É assim que seu corpo funciona e como a fisicalidade pode ser alimentada pela alma do homem. No corpo criamos as glândulas e os linfonodos de força diferente e também a radiação a ser absorvida para converter diferentes plasmas em estado de matéria, mas é uma condição de plasma. Nossa alma faz a mesma coisa com os campos do universo. Ela converte uma ordem superior para uma ordem inferior para alimentar assim a alma da fisicalidade e depois a fisicalidade. Mesmo essa radiação, esse campo, precisa ser absorvido pelas glândulas para ser novamente diluído, para que possa ser digerido, para que possa levar à criação da fisicalidade do homem. Mas quando não leva à radiação ou à criação da fisicalidade? Quando ele permanece como uma interação de campo sem dimensão, então chamamos isso de emoção. Nos últimos 2 ou 3 anos falei sobre a emoção da alma e a emoção da fisicalidade, porque a alimentação vem da alma e cria a mesma força na alma da fisicalidade. Na condição não dimensional de ausência de fiação para o cérebro, ele conecta as emoções do homem, a emoção da alma do homem e a emoção da alma da fisicalidade de uma forma específica. O que sentimos em nossa dimensão física, sentimos em nossa dimensão da alma. Se elas são paralelas, são fortalecidas da mesma forma e então a alma decide se você quer o câncer porque você não gostou da emoção do que seu filho criou para você. Foi a partir daí que você o criou. O processo da criação não vem por meio do estado da matéria, ele vem por meio dos campos e da radiação, ou como o homem queira chamá-los. A conversão das energias dos campos e a conversão e interação dos campos gravitacionais e magnéticos são a essência da criação. Como vocês nunca entenderam, eu dei isso a vocês numa grave. Entender a totalidade é muito simples. Sua camada superior do Margrave é a fisicalidade, a camada inferior é a alma do homem e o centro é a alma da fisicalidade. Aqui você alimenta a energia da mesma forma que alimenta o plasma, alimentado de em. Para aqueles que têm travado uma batalha com seu Margrave há muito tempo, deixe-me dar um presente a vocês. Vire seu Margrave de cabeça para baixo e coloque sua alma na posição correta. Então você entenderá que eu lhe dei um presente para a criação dos campos do universo. Você olhou para os Margraves em busca de algumas migalhas de eletricidade, e eu dei a vocês a essência da transmutação na dimensão da criação e do Criador. Meu conselho é, não se sente em seus Margraves de cabeça para baixo. Se você colocar seu Margrave do jeito que está agora, então você tem que entender que a última bobina dá a você um campo baixo, o baixo suficiente, para que possa ser tocado, pode ser convertido e de certa forma digerido, que pode se tornar parte de sua dimensão física. É por isso que eu sempre disse a vocês para olharem para o Margrave como uma fonte de campos e como uma estrutura da vida no universo na criação. Eu olho para os campos que ele cria e você olha para a eletricidade. Nas últimas 72 horas, alguns dos principais cientistas e homens influentes de um governo foram confrontados com a seguinte questão. Eles receberam tal poder e tecnologia, mas o cara disse: "Ah, eu só estou interessado em um pouco de fogo e não nas outras coisas que farão a humanidade progredir, eu só quero energia." O que fazemos quando os líderes de nossa nação são assim tão idiotas e ignorantes? Agora vocês entendem o quanto eu sou paciente. Estou sentado observando vocês brincarem com seus Margraves há 8 anos e o único que chegou perto de entender isso foi John Blaven. Montamos alguns Margraves de uma maneira específica e John ficou em cima deles. Ele disse: "Eu estou fora do chão e não sinto o chão." Ele tinha muitos Margraves e fizemos uma configuração combinada e por meio de nosso sistema na Austra, sintonizei e conectei com os Margraves de forma que ele levitasse do chão. Se você entende isso, então será que você precisa de propulsão a jato? Com a combinação certa dos campos da radiação de seus Margraves, você pode levitar. As ferrovias japonesas estão usando a interação dos campos de ímãs no estado da matéria. Mas o que aconteceria se eles usassem um campo de interação de plasma? Agora você entende a mudança na tecnologia. Nas próximas semanas você verá o surgimento da Fundação Cash com o que o presidente Trump estabeleceu. Será uma evolução da ciência e uma transformação dos Estados Unidos pela Fundação Cash. Abriremos a ciência para o mundo por meio de nossos canais nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Ela será trazida ao público. Mudaremos o curso ao liberar a tecnologia assim. Muitos de vocês já sabem disso, pois preparamos os campos para isso anos atrás. A nova tecnologia dos Margraves e a criação dos campos magnéticos serão, em essência, liberadas para o público. Se você observar a imagem na tela do sistema Oasis, você verá o Sol do lado direito do reator, a Terra do outro lado e, em algum ponto intermediário, quando esses sistemas são operados, cria-se assim radiação, raios cósmicos. Criamos a dimensão da criação com interações de campo. Se você se lembra, em uma das exibições, usamos um sistema e ele interferiu nos altos-falantes da sala. E por que isso tocou os altos-falantes? Pense em como eles funcionam, os sistemas. Há um pequeno ímã que vibra e os campos plasmáticos do sistema interagiram com esse ímã que estava no alto-falante. Os campos magnéticos do estado da matéria do ímã vibram contra uma placa e há um espaço entre eles. Os campos plasmáticos entraram ali e então não há campos no estado material. Nossos sistemas de plasma interferiram nisso. Não há diferença entre o que aconteceu no reator nuclear de Hinkley com a estrutura dos parafusos sendo alterado pelos campos e o que aconteceu com esses alto-falantes. Criamos campos plasmáticos que interagiram entre os campos magnéticos dos alto-falantes. Em um, a radiação nuclear interagiu com a matéria, e no outro, a radiação foi criada pelos campos que interagiram com a matéria. É aqui que temos que entender a totalidade e a realidade do conhecimento da ciência. Eu posso mover sua alma diretamente para esse campo e pegar você aqui, como um humano, entre os dois. Está viajando com a transmutação na dimensão da alma do homem. Agora entendemos a verdade por trás da ciência da criação e como os materiais são criados em nosso universo por meio de raios cósmicos e radiações cósmicas. Não inventamos as falácias de que quando um meteoro atingiu a Terra, a poeira era cósmica e continha raios cósmicos, ou que a Lua foi criada quando a Terra foi atingida por um meteoro. Agora entendemos como a criação começa, que é com radiação, que é a essência do início da criação e como ela alimenta. O carbono 60 na dimensão desse universo é um campo que se volta para si mesmo, e à medida que o campo se move, ele se dobra e interage consigo mesmo e com os outros campos que cria no processo. Quando parte dessas interações não tem uma alocação de inércia, elas se tornam radiação, e raios cósmicos, e radiação cósmica no universo. É como a faca na pedra de amolar e a faísca voando. As que interagem com a inércia no tempo, lugar e posição de uma galáxia ou do sistema solar se tornam a poeira cósmica que vemos. Agora entendemos todo o processo de produção de materiais e como o campo magnético interage com o campo gravitacional de um elemento. Quando os plasmas interagem entre si, eles criam as mesmas condições que vimos no alto-falante, e suas interações levam à criação de raios cósmicos, vírus e tudo mais. Na fisicalidade, pressionamos uma faca contra uma pedra de amolar e obtemos pó dessa interação. Na criação, o homem pode usar seu conhecimento para unir dois campos e criar algo. Quando formos ao espaço, não precisaremos levar materiais conosco. Nós os criaremos a partir dos campos, porque entenderemos como comprimir os raios do próprio plasma para criar assim matéria. Esse é o segredo da criação. E como eu sempre digo, seja por escolha, conexão das almas ou pelo destino do homem, Rick sempre escolhe os vídeos de introdução certos para cada sessão. Quando você olhar para essa imagem na tela, lembre-se de um ponto importante. O homem não precisa inventar tantas falácias sobre o mundo da criação como fez no passado, nem hoje, nem amanhã. Cabe a nós ver a verdade sobre o mundo da criação. Nos próximos dias, mostrarei como podemos fazer com que você transmute com a força que deseja e como se conectar a essa dimensão de transmutação. Aqueles que se juntarem a nós na sessão mensal de voo de amanhã, tragam uma foto. Não importa se for de um objeto, uma fruta, seu amante ou sua mãe. Tenha ela em mãos e tentaremos fazer com que você entenda mais sobre si mesmo e sobre os campos criados por você por meio da interação dos plasmas. Se você for viciado em cocaína, ninguém saberá, mas traga a cocaína e veremos o quanto você é apegado a ela e o quanto você se desapegará dela. Esse é o processo de compreensão sobre adicionar, retirar e interagir com os campos de um plasma e não com os plasmas. Estamos levando o conhecimento um passo adiante na essência da criação, sua origem e a origem dos campos magnéticos, que é o título do livro 8. Se vocês compreenderam a essência do conhecimento do ensinamento de hoje, muitos de vocês devem ser capazes de criar o que quiserem e da maneira que quiserem, seja por meio de emoções, transmutação ou na dimensão da matéria física do homem. Escondemos esse conhecimento há alguns anos na forma de quadros. Se você se lembra, em Lins, era possível ficar entre dois quadros e sentir a sensação. O material foi escolhido por nós. Da mesma forma, você pode ficar entre os dois reatores que você vê na tela. Eles são como as duas pinturas que você ficou entre elas. O objeto de observação muda. Se você conseguir os campos e tudo mais corretamente, então funcionará para você. Na Universidade Sharif em Teherã, não tínhamos um detector de campo de plasma, então eu usava os nossos guarda-costas como detectores. Eu observava quando eles entravam na sala e marcava ali o limite dos campos onde eles sentiam o fator cócegas, como eu chamo. O fator cócegas é quando alguém entra em um campo de plasma e seu corpo se dobra. Normalmente a pessoa não se dá conta disso, mas eu observo cuidadosamente. Toda vez que eu ajustava os campos, eu chamava os guardas e observava onde eles sentiam as cócegas e entendia assim que o campo de plasma havia se expandido. Não há diferença entre isso e o que aconteceu com aquele parafuso no painel da usina nuclear de Hinkley. O parafuso reagiu aos campos, e aqui foi um ser humano. É a mesma coisa se você me trouxer um B-52 mais rápido e todos os outros bombardeiros que os americanos fabricaram e eu posso assim criar um campo onde eles caiam como uma folha do céu. As atuais ferramentas de guerra não são páreo para a ciência do Criador. Uma é um parafuso na parede, outra é o corpo do homem, e aqui é um microchip ou qualquer outra coisa. Quando você compreende a essência da física, ou a essência do conhecimento das interações, então qualquer buscador de conhecimento pode brincar com os campos. O conhecimento que carregamos é o mesmo conhecimento, seja ele em química, física, biologia, cosmologia, espaço e todas as outras ciências. Não somos mágicos, porque entendemos a essência do conhecimento e sabemos como ajustá-lo ao que for necessário. Isso torna interessante quando você é um professor universal, porque você entende todo o funcionamento do universo e o ensina dessa forma, enquanto que, como seres humanos, vocês só se interessam por pequenas partes como a eletricidade ou uma pequena parte da química e o resto. Se você entender a essência do conhecimento, você poderá ajustá-la a qualquer campo de estudo e a qualquer dimensão. Hoje eu aproximei você muito do conhecimento da compreensão do mundo da criação. Mas isso depende do quanto e do que você entendeu. E por favor, não jogue seus magraves fora e não os vire de cabeça para baixo porque você não sabe como você fez o magrave. E mesmo que saiba, se você usar o material certo, você pode criar um problema maior para si mesmo. É um buraco de minhoca, onde o homem não conhece a minhoca e nem conhece o buraco. Você pode se meter em um buraco maior do que poderia imaginar. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 573. Aqueles que se juntarem a nós amanhã na sessão de voo, tentem vir com uma mentalidade do que desejam alcançar. Não compareço apenas porque há uma sessão para vir. Pela primeira vez, gostaríamos que você pré-determinasse a sua emoção em vez do seu destino e nós cuidaremos da emoção para que você transmute. Por favor, fique bem quieto desta vez e tente se conectar consigo mesmo, em vez de nos deixar determinar como e onde você irá. Em fevereiro, março e abril, pediremos que você traga consigo peças que lhe permitirão entrar em uma nova dimensão e em campos de energia para atingir seu objetivo final de transmutação. Você precisa aprender a controlar suas emoções para não ir para parar no lugar errado. Para aqueles que entendem a tecnologia de uma maneira diferente, vocês poderão ver e acreditar e o resto. Em um período máximo de 2 semanas, a Fundação Cash fará um anúncio que afetará nosso trabalho internacionalmente. Esteja preparado para o que está por vir e para o que estamos preparando há anos. Agora temos a oportunidade de levar a Fundação Cash para a arena internacional. Algo está sendo preparado pela administração de Trump e precisaremos de cientistas que sejam buscadores de conhecimento, mas que também entendam a tecnologia do plasma. Também estaremos trabalhando com outros países. Fiquem atentos aos anúncios e a um anúncio da Fundação Cash para cientistas do plasma. Aqueles que quiserem se candidatar devem entender a tecnologia do plasma e querer fazer parte dessa mudança que está prestes a acontecer. Pergunta para o Sr. Cash. Vocês planejam ou consideraram fazer um GAN gêmeo para cuidado dos dentes? O Sr. Cash responde. Temos um problema com o cuidado dos dentes. Estamos tentando fazer crescer um dente e fazer todo tipo de coisa nos últimos 20 anos. Na verdade, isso remonta à década de 80, quando minha irmã, que é dentista, me desafiou a fazer crescer um dente. Há alguns anos mostramos o crescimento de um dente com meninas cujos dentes estavam apodrecendo durante a época do vírus. Você pode ver no arquivo como fizemos crescer o dente. Interagimos com a emoção que leva ao crescimento do dente por meio da tecnologia do plasma. A pesquisa mais recente do Japão é que eles conseguiram encontrar o que chamam de proteína, enzima ou o que quer que seja, que pode levar à criação de qualquer dente. Mas eles não conseguem parar o crescimento do dente. Portanto, depois de crescer, ele cai e outro cresce. É como os tubarões que continuam a criar seus dentes. Os cientistas japoneses anunciaram que encontraram um gene que leva à reprodução do dente, mas eles não podem interromper o crescimento. A essência da criação de um dente é emocional, e então é preciso entender o processo em que o cérebro se prendeu a ele, como mostramos anteriormente. A pesquisa de plasma precisa de tempo e paciência. Isso não acontecerá da noite para o dia. Para o crescimento de um dente, usaremos um suporte no qual a cópia do dente antigo crescerá. Então temos que criar as condições por meio das emoções para que ele cresça. No momento, não estamos envolvidos nessa pesquisa. Fizemos alguns testes e sabemos como isso é feito. É exatamente como fazer crescer o cérebro. Esperamos que em um futuro próximo a Mark Ray abra esse mercado para que muitos pesquisadores venham e desenvolvam isso. Nessa parte do workshop, o Rick mostra alguns documentos sobre aminoácidos essenciais no queijo emmental que são usados para fazer crescer os dentes. A pergunta é se isso está correto ou não. Sr. Cash responde. É uma combinação de coisas e não somente as enzimas, na verdade são os campos que são usados. Em nosso trabalho, não usamos nenhuma enzima ou qualquer outra coisa. Fizemos a mesma coisa com reparo e reversão de fraturas e quebras ósseas. O reparo é feito em menos de 24 horas. Isso precisa ser replicado por cientistas, testado e experimentado. É como uma mistura de óleo e o osso cresce dentro. Se houver qualquer inflamação, coágulos sanguíneos ou qualquer coisa ao redor do osso que normalmente é visto, tudo desaparecerá em poucas horas. Não se trata apenas do crescimento do dente, é parte de um ciclo maior no corpo e parte de um processo maior. Quando um dente cresce, é preciso abrir os canais da raiz, o sistema nervoso e tudo mais a que ele está conectado. Cada dente é um órgão funcional e tem suas próprias operações. Cada dente tem uma posição específica na boca e se você tirar um e colocar outro, você descobrirá que suas papilas gustativas mudaram. Os dentes não são apenas algo que você mastiga. Eles fazem parte de um reator maior chamado boca e fazem parte do processo de conversão de alimento em gás. É por isso que crescer um dente é mais complicado do que qualquer outra coisa. Você pode ver a alma do homem e a essência da personalidade por meio do formato da boca e dos dentes. Você pode observar o formato da mandíbula, como os dentes estão posicionados, o comprimento, a altura, a estrutura e como eles estão colocados na mandíbula. Isso pode dizer muito sobre o homem, seu comportamento e sobre a alma do homem. Quando você faz crescer um dente, você cria ali um reator. Cientificamente, sabemos que a fundação de uma pessoa é estabelecida aos 7 anos de idade e esse é um dos motivos pelos quais trocamos nossos dentes aos 7 anos ou 8 anos. Você pode ensinar a criança tudo o que você quiser, mas aos 7 anos de idade ela já está mais ou menos definida para toda a vida e permanecerá assim até os 70 anos. Por que os dentes precisam mudar nessa idade? Essa pergunta nos leva de volta às emoções e à funcionalidade dele. É aqui que no estado da matéria, uma vez que você entra nele, ele se transforma no estado do plasma. O dente é cálcio na condição plasmática do vácuo do corpo, mesmo se você abrir a boca. Quando o alimento entra em sua boca, ele passa a estar na condição plasmática ou condição de campo magnético da cabeça. Essa é a razão pela qual o cálcio se tornou a semente de todas as células do corpo. O dente é a primeira condição de conversão do cálcio. Os campos magnéticos do cálcio são aceitos para se tornar assim uma célula. A ciência nunca entendeu isso. Nós apenas mastigamos, mas nossa boca é, na verdade, um mundo diferente quando você coloca material nela. Mesmo que sua boca esteja aberta, ela ainda está nos campos magnéticos da cabeça. Dizem que você deve mastigar bem a comida e depois engoli-la. Mas mastigar não é apenas esmagar a comida. Você dá a ela a força e os campos que já estabelecem uma base sólida para que o cálcio no sistema de digestão se torne parte de outras coisas para se manter saudável. A função do dente não é apenas triturar o alimento. Ele prepara o cenário para a semente de todas as células do corpo. Cada dente, na frente e atrás, está em uma determinada posição que permite que certos campos magnéticos de cálcio se tornem parte do seu osso, do sistema imunológico e dos glóbulos vermelhos e brancos que virão pela medula óssea. Isso é definido pelos campos quando é mastigado pelos dentes. Ele não pode nem mesmo ser alterado no estômago e nos intestinos. O dente é um ser vivo com campos plasmáticos. A forma do dente dita até mesmo quais cânceres você terá e quando ficará doente. Porque a força da semente do cálcio para essa célula é definida em sua boca. Ela é o primeiro catalisador na conversão da energia em estado de matéria de todas as células do corpo. Se você precisar substituir um osso em suas costelas, sua boca ditará sua criação e a quantidade de cálcio necessária e de quais nervos você precisa. Na década de 70, um novo tipo de doce foi introduzido em Manchester e isso fez com que as crianças perdessem tantos dentes que tiveram que colocar dentaduras. O Sr. Cash entendeu que o que você coloca em sua boca criará o homem do futuro. E vemos que as crianças daquela época são muito desapegadas, não têm responsabilidade social e há muita criminalidade e pobreza entre elas. Isso veio como parte da perda dos dentes, porque os campos ajudam a formar o caráter do homem. Nunca olhamos para isso porque não conseguimos entender. Quando algo entra em nossa boca, o primeiro contato é com os dentes. E por que não mastigamos água? Você sabe o efeito que isso terá em seu corpo e o quanto isso mudará a sua emoção? Parece ridículo, mas o dente de um lado é como um sol e o outro como uma lua. Eles irradiam. Eles são plasmas no estado sólido, se você quiser chamar assim. Falamos anteriormente sobre radiação. Quando você esmaga algo com os dentes, você introduz campos de plasma nele. Os dentes são mais importantes do que qualquer outra coisa. Cada dente é como um órgão. Eles estão na linha de frente. Os dentistas falam sobre obturação de raiz, mercúrio e todo tipo de coisa. Mas eles não entendem isso. Veja por quê e como as pessoas mudam quando perdem seus dentes. Quando atores e atrizes colocam dentaduras, observe como sua boca e seu caráter mudam. Eles não falam da mesma forma. O ponto principal é que seu caráter muda quando perdem os dentes. Quando você perde seu dente, é um grande problema. Toda a célula muda continuamente e as informações dos dentes estão envolvidas nisso. Por que os dentes têm um sistema neural e uma circulação sanguínea? O corpo poderia simplesmente ter colocado um dente ali como a unha e deixá-lo lá. Por que ele fornece sangue e um nervo para o dente? O que o nervo e a circulação sanguínea têm a ver com o dente? É porque por meio de sua interação e junto com a emoção, eles criam o material de que o corpo precisa. O sangue entra no dente e decide o que será digerido no sistema e o que se tornará seu sistema imunológico. O sistema imunológico do corpo está enviando sangue para o dente para decidir qual cálcio é necessário para o sistema imunológico. No caso de pessoas com câncer, se você mudar a composição da boca, a mastigação e tudo mais, você poderá se livrar de metade do câncer. Os vasos sanguíneos e os nervos têm uma razão para ir até o dente. O sangue envia informações dos dentes para o rim, fígado, pâncreas e o que quer que seja. Cada célula do corpo tem um cálcio dentro dela, e a força de cada semente de cálcio para cada célula é ditada pela mastigação que ocorre em sua boca, pelos campos dos dentes. Os cientistas nunca fizeram nenhuma pesquisa sobre a conexão entre as dentaduras ou a perda de dentes e diferentes doenças como Alzheimer e Parkinson. Portanto, não se trata apenas de fazer crescer um dente. Temos que estabelecer as conexões sanguíneas e nervosas para nos alinharmos a ele. Os dentes criam o caráter de uma pessoa. Se você observar pessoas com a mesma estrutura de dentes e lábios, elas terão o mesmo comportamento. Por quê? Porque isso cria um campo, e esse campo cria certos campos de cálcio que criam esse tipo de característica. Não se trata apenas de fazer crescer um dente, mas de entender a essência da criação do homem, porque os dentes são literalmente a base de sua vida. Os dentes não são apenas algo para ranger. Eles decidem o que se tornará parte de seu corpo na primeira fase do sistema digestivo. Eles também decidem qual parte será absorvida pela alma à medida que o alimento desce pelo fundo da garganta, próximo ao centro do corpo, que é a alma do homem. Quando você mastiga água, você está martelando em uma linha de hidrogênio para o Criador. Você está ajudando a elevar a alma do homem. Portanto, há muito mais envolvido do que apenas o crescimento de um dente. Pergunta para o Sr. Cash. Na internet, as pessoas começaram a fazer drones de brinquedo de barcos e carros que são movidos por propulsores de plasma iônico e não usam combustível fóssil. Eles são semelhantes aos motores de plasma que Cash fala e são o futuro? Aqui o Rick diz, isso é algo com que o Elon Musk está brincando e também é usado em satélites. Sr. Cash então responde, eu sei disso. A NASA está trabalhando nisso há muito tempo. Isso ainda está usando o que chamamos de estado da matéria no estado do campo. A tecnologia do plasma da Fundação Cash é uma coisa diferente. Os OVNIs não usam esses propulsores de plasma iônico. No entanto, há uma raça no universo que na verdade é conhecida por esse tipo de tecnologia e eles são muito bons nesse trabalho. Assim como os terráqueos são conhecidos como os quatro rodas, essas pessoas são conhecidas por esse conhecimento e tecnologia. Elas criam um movimento direcional com isso, e a NASA ela brincou com isso no início da década de 2020 e está pensando em substituir a propulsão a jato por isso. Eles dizem que podem ir à Lua e a Marte em 4 e 6 horas, respectivamente. Esse propulsor de plasma iônico foi uma de suas propostas, e ele foi desenvolvido de diferentes maneiras. Essas coisas são totalmente diferentes da tecnologia do plasma. A tecnologia do plasma usa a interação dos campos do universo e não confia nem empurra os campos em uma determinada direção e nem os produz para que se tornem parte do empurrão. Na tecnologia do plasma, trabalhamos como o universo. Não nos empurramos para longe. Em vez disso, criamos uma direção para a qual seremos puxados. É uma tecnologia totalmente diferente. Ou somos rejeitados por isso. E esses propulsores iônicos, a propulsão a jato e tudo mais, são dependentes de força para se afastar. Nós dependemos em se afastar. A Agência Espacial Russa desenvolveu isso de uma forma muito mais profunda e eu vi o trabalho deles na década de 90. Olhem o espaço, nos próximos meses, para o que vai surgir da Fundação Cash. Passamos da fase de pesquisa para a comercialização de uma forma gigantesca nas próximas semanas na arena internacional. Tudo o que falarmos, colocaremos na mesa e mostraremos. Pergunta para o Sr. Cash. A luz que passa pelas mãos durante o processo de cura é proveniente da alma e faz parte da tecnologia do plasma? O Sr. Cash responde. Podemos criar campos para interagir com o corpo. Você pode chamar isso de luz da alma. Você pode criar uma bola de luz entre suas mãos. Você pode transferir energia e sentir a luz. Mas não temos uma terminologia para isso em nosso sistema, mas tenho certeza de que alguém criará uma terminologia para isso no futuro. Aqui, nessa parte do workshop, um buscador de conhecimento pergunta quando será o fim de Netanyahu. Sr. Cash responde, veremos o fim de Netanyahu nos próximos dias. O Sr. Cash continua aqui explicando a situação atual em Israel. Com a permissão do Ayatollah Khamenei do Irã, o Hamas chegou a um acordo para liberar os reféns e deve começar antes da noite do domingo e antes da posse de Trump. Netanyahu tentará dizer que libertou os reféns e fará disso uma grande coisa e que ele é triunfante. Ele tem que devolver toda a faixa de Gaza e haverá enormes penalidades contra Israel pelos danos causados. Seu governo entrará em colapso e veremos como isso tomará forma e como ele será preso. O Senado dos Estados Unidos votou a favor de seu refúgio nos Estados Unidos. Mas, em geral, estamos no final desse episódio de assassinatos cometidos por Israel. O Sr. Cash está envolvido em assuntos palestinos há mais de 40 anos e viu como as empresas israelenses ganham enormes quantias de dinheiro toda vez que Israel inventa uma desculpa para bombardear Gaza, as colinas de Golã e o resto, até mesmo o sul do Líbano. Há terroristas palestinos radicais e os demais estão na lista de libertados do acordo. O fim de Netanyahu está no horizonte. Há muitas lutas dentro do Irã porque os americanos já escolheram o próximo presidente do Irã. Ele está sendo bem treinado, ensinado e pago. Todos nós conhecemos o cara. Ele estará em público novamente. O que estou dizendo a vocês não é segredo. Já expliquei isso à liderança iraniana e eles estão cientes disso. Eles perderam a Síria e tudo mais. O Hamas concordará, mas não poderia concordar sem a permissão de Teherã. Eles estão tentando salvar a pele deles no momento. A maior dificuldade com as mudanças que estão por vir é que tudo tem um cartel por trás, seja com trigo, batatas, petróleo, bancos, ouro, diamantes e tudo mais. Há cartéis até mesmo nos contratos de defesa, como os B-52 e as aeronaves mais recentes. Mas não há mais como deter essa tecnologia. Estou me esforçando para ver todos os aspectos da tecnologia nos mercados internacionais este ano ainda. Há muitos buscadores de conhecimento trabalhando em segundo plano para nos ajudar com isso. O primeiro lançamento de energia será a unidade de produção de gás, que em breve estará no mercado internacional. Ela tocará a produção de energia e a unidade elétrica virá logo em seguida. Nos próximos 5 a 10 anos, veremos um rápido desenvolvimento em todas as nações, porque custa muito pouco. Nos supermercados não haverá nada que você precise comprar. Você passará por um poste de luz e será alimentado pelos campos. Essa tecnologia terá suas maiores batalhas nos próximos 12 meses na arena internacional. Eu decidi que chegou a hora da mudança e 2025 é o ano. Aqueles que estão próximos a mim sabem do que eu estou falando. E nós não lutamos. Apenas continuamos introduzindo novas tecnologias e as pessoas as adotarão. Vocês, buscadores de conhecimento, nos apoiaram de todas as formas e maneiras nos últimos anos. Em todos os sistemas que queremos testar, vocês se apresentaram e ajudaram. Vocês fizeram um trabalho inesquecível para a humanidade. Vocês entenderão suas posições nos próximos tempos. Incondicionalmente, muitos de vocês pegaram tudo e ensinaram tudo. Testamos todos os sistemas de agricultura, saúde, produção de materiais e tudo mais. Este ano vamos colocá-los no mercado de uma forma muito, muito grande. Até agora, contamos com o apoio de vocês, buscadores de conhecimento, para comprar sistemas, fazer testes e tudo mais. Ainda continuaremos fazendo isso porque dessa forma nos manteremos imaculados e nada poderá interferir em nosso trabalho. No entanto, em um futuro muito próximo, iremos a público, não com a bandeira de mudar a energia, mas sim de ajudar as pessoas a obterem o que precisam. Você verá as mudanças que a Fundação Cash trará. Vemos os incêndios na Califórnia e eles falam de casas que custam de 14 a 20 milhões. E então, a apenas 10 quilômetros de distância, temos pessoas que têm de viver em uma barraca que vale 5 dólares e outras que vivem na rua e há filas e filas delas. Como é possível haver uma diferença tão grande no valor da vida? Quem criou essa riqueza? De onde vem o dinheiro para comprar essas coisas? O sistema Oasis está prestes a ser lançado. É um sistema que pode fornecer alimentos, água, energia e gás se necessário. Vocês entenderão mais tarde por que precisam do gás. Porque quando você adiciona o gás em uma determinada combinação, ele se torna seu alimento. Nas próximas semanas, vocês verão o surgimento da Fundação Cash no mercado internacional. Veremos muitos problemas, e eu me preparei para assassinatos e tudo mais. Estamos vendo como os governos, sabendo o que estamos fazendo, estão se movendo em torno disso. Mas estabelecemos a estrutura com a ajuda de vocês anos atrás por meio da Mark Ray e outros canais. Nós tocaremos a energia, os alimentos e tudo mais, portanto eles terão que criar uma nova estrutura. Quando você é pobre e tem fome e tem que vasculhar as latas de lixo para encontrar comida, agora você poderá ir a uma sala com uma lâmpada da Fundação Cash que irradia energia e você receberá essa energia. O Sr. Cash conta sua experiência agora pessoal em um shopping center com um homem que procurava restos de comida que as pessoas deixavam em suas bandejas. Esse homem disse ao Sr. Cash que recebe ajuda financeira do governo e que se conseguisse um emprego de baixa remuneração receberia apenas um pouco mais do que recebe agora sem trabalhar. O Sr. Cash estava pensando no que aconteceria se tornássemos tudo gratuito e livre para o homem. Será que muitas dessas pessoas ficariam por aí sem fazer nada? Elas participariam da vida social? E será que elas trariam algo a mais para acrescentar à sociedade? Haveria algum incentivo para que elas fizessem algo? A nova estrutura, com ou sem o conhecimento deles, acabará com todo o tráfico de drogas. As pessoas não poderão se viciar em drogas. A mudança para a raça humana nos próximos 50 anos com essa tecnologia será enorme. Será que haverá pessoas suficientes neste planeta para sustentar a vida aqui? Esse é o maior problema. Em um futuro muito próximo, usaremos uma tecnologia da qual Tesla entendeu parte dela. Ele desenvolveu um sistema entre Moscou e Nova York para operar o seu carro. Essa tecnologia é bem conhecida por nós e a colocaremos no mercado de uma forma muito diferente que vocês entenderão. O mesmo acontece com a forma como nossos edifícios serão construídos. Todo esse conhecimento se tornará realidade e não precisaremos fazer muito. Muitos buscadores de conhecimento sem que vocês soubessem, especialmente nas duas últimas sessões de voo, passaram por isso. Nós implementamos isso e estamos recebendo um retorno em seus depoimentos, onde todos falam sobre a mesma coisa. Portanto, sabemos que está correto. Muitos de vocês, após a sessão de amanhã, se sentirão em paz. Eu diria que 80% de vocês, porque foi assim que preparamos tudo para a sessão. Vocês encontrarão paz dentro de si mesmos, porque sabemos como fazer isso. E quando você se sente assim, será que você pegaria em armas contra outra pessoa? Você entraria em guerra? A beleza dessa tecnologia é vista na história que contamos sobre o reator de Hinckley. Eles continuaram mudando os parafusos e a composição do material nas placas de aço inoxidável, mas nós entendemos a potência e o efeito dos campos e da radiação e podemos assim mudar as condições com os campos. Será que tocaríamos no plástico novamente ou usaríamos o plástico para criar a próxima geração de vida? Então diremos que foi uma bênção o fato de o homem ter criado tanto plástico. Você vê o plástico como uma ameaça. Em nosso modo de pensar, se você entender, o plástico ele tem uma combinação de carbono e hidrogênio, portanto é o combustível para percorrer a extensão do universo, e temos muito dele por aí. É só saber como processá-lo. Estamos esforçando ao máximo para trazer a mudança em 2025 e estamos trabalhando nisso. Tudo foi iniciado e estamos em uma boa posição. Esperamos que por alguns meses, até que eu diga as coisas, e então tudo vira de cabeça para baixo com a administração de Trump tentando pressionar pela paz. Mas de certa forma, será que criando novas guerras com o Canadá e o México e tentando forçar outras coisas, seria a maneira de trazer a mudança? Como eu disse, daqui a alguns anos ofereceremos 2 dólares para a empresa dos carros da Tesla como um todo. Em breve vocês entenderão o motivo. Porque ninguém vai querer comprar carros elétricos. Ninguém trabalhará para fabricar carros elétricos, e vocês verão. Espero que o nosso trabalho, o que estamos fazendo, vá adiante. O terreno foi criado para a mudança e é uma oportunidade que tem que ser aproveitada. Estamos agarrando essa oportunidade e eu espero que consigamos montar uma equipe e trazer a mudança. O ano da mudança é 2025 e a Fundação Cat já está trabalhando para trazê-la. Teremos muitos inimigos. Acredita em mim, não será fácil. Estamos entrando pela porta dos fundos de uma forma muito silenciosa. Vocês verão. Ainda precisamos de apoio. Precisamos de muito apoio para podermos levar isso para casa da maneira correta. Mas, por outro lado, essa é uma oportunidade que não podemos perder. E se a perdermos, será um grande desastre. Pergunta para o Sr. Cash. Suponha que em uma configuração de produção de ganho de CO2, torçamos a bobina de cobre nano e a bobina de zinco uma no sentido anti-horário e outra no sentido horário para gerar ganho de CO2. Qual é a diferença entre os dois ganhos de CO2? O Sr. Cash responde. Isso cria um espectro diferente de energia. É só isso. Se você olhar para o seu cérebro, verá quantas voltas e reviravoltas há nele e então entenderá. Você apenas produz um espectro diferente de campo de energia. Aqui o Rick pergunta. Como poderemos saber se uma forma é mais vantajosa do que a outra? O Sr. Cash responde. Depende da finalidade para a qual você está fazendo isso. O que pode ser vantajoso para um propósito pode ser desvantajoso para outro. Você tem que fazer experimentos e ver. É uma questão de fazer testes e ver os resultados. No futuro entenderemos o poder do plasma. Há alguns anos os buscadores de conhecimento estavam girando os ganhos em diferentes direções e velocidades e obtinham diferentes forças. É como ter ímãs diferentes com forças diferentes. O fato de você gerar os enrolamentos da bobina de uma grave no sentido horário ou anti-horário faz uma grande diferença. No passado tivemos muitas discussões sobre girar as bobinas para a esquerda ou para a direita. Os buscadores de conhecimento tentaram todas as direções e algumas funcionaram e outras não. Aqueles que disseram que não funcionou não conseguiram entender por quê e não querem entender porque para eles está certo. Quando eu faço o sistema magrave, ele funciona e me dá o que eu quero. Eu faço de uma maneira específica e ele me dá o que eu quero, mesmo que eu não queira eletricidade. Eu nunca construí uma magrave para produzir eletricidade. Sempre faço uma grave para criar campos e essa é toda a essência da produção de uma grave. Mas tivemos que fazer com que vocês se interessassem e vocês queriam energia livre. Pouquíssimos buscadores de conhecimento, talvez um ou dois, entenderam parcialmente o verdadeiro trabalho dos magraves, mas depois eles se perderam fazendo outras coisas com eles. Nosso amigo nas Filipinas tinha uma boa compreensão do assunto, mas depois se perdeu no processo de ir atrás de eletricidade. Temos amigos na Tailândia que estão fazendo o mesmo, mas eles ainda não entenderam tudo. Você não precisa de tanto. Você precisa de muito pouco para criar campos, especialmente se você entendeu o ensinamento de hoje. Vire de cabeça para baixo, do avesso, para a esquerda ou para a direita, mas você tem que entender como e o que está virando e a razão pela qual está virando ele para qual propósito. Porque se não for esse o propósito, então não funciona. Está fazendo outra coisa, mas você não está ciente disso e, portanto, não faz. Se você se lembra, em um dos testes no Arizona, eles estavam detectando os campos a 200 metros do edifício. Os campos dos magraves não têm limite. Agora você pode girá-lo e torcê-lo da maneira que quiser. O magrave mais eficaz, se você entender como ele é feito, é a borboleta da Fundação Cash. Elas são um sistema magrave, mas vocês não veem isso, então vocês chamam ela de borboleta apenas. Pergunta para o Sr. Cash. Os emplastos para a dor e as canetas da dor são a mesma coisa ou são para aplicações diferentes? O Sr. Cash responde. Elas são usadas para aplicações diferentes. A caneta da dor é para uma pequena área localizada e o emplasto da dor é para um espectro de área maior. Eles são totalmente diferentes um do outro. Esses tipos de produtos não devem ser compartilhados com outras pessoas. Eles contêm um espectro completo de seus campos, portanto não os compartilhe. Porque vimos alguns resultados quando as pessoas compartilham e é por isso que aconselhamos que não o façam. Não damos apenas conselhos aleatórios. Há sempre um motivo por trás. É porque todo mundo tem uma determinada estrutura de aminoácidos e nossas energias se encaixam nisso. E se você juntar a sua com a de outra pessoa, você criará determinadas condições. As canetas da dor funcionam com tudo. O que importa são os campos que você transfere. Cada um tem sua própria tolerância à dor. Uma vez alguém me disse que essa caneta da dor não funciona, então eu fiz alguns ajustes e a pessoa disse que agora ela funciona. As pessoas também podem criar uma barreira psicológica e onde elas não querem ser tocadas em seu sistema nervoso, alma ou emoção. Não é que a caneta da dor não funcione em você, mas sim a emoção que você coloca nisso e em que direção. A maioria das pessoas diz que gosta de um toque suave, mas há pessoas que ficam irritadas com o toque suave. É um padrão psicológico. E o mesmo acontece com a emoção e a dor. Eu não mudei nada na caneta da dor. Apenas mudei a composição que toca a emoção. Se a caneta da dor não funcionar para você, coloque em um emplaste para a dor por cerca de 10 minutos e tente novamente e você verá. Pergunta para o Sr. Cash: o plasma tem controle de si mesmo no espaço ou é controlado pelo ambiente em que se encontra? Durante transmutação, o ponto de controle parece externo, mas interno ao mesmo tempo? Sr. Cash responde: sim, ele tem as duas características. O quanto dar e receber é ditado pelo exterior, mas o que dar para criar essa posição é decidido pelo interior. É assim que usamos para voar. É simples assim. Pergunta para o Sr. Cash: vivemos em uma dualidade espírito-matéria ou não há matéria alguma? O universo tangível parece ser apenas matéria sólida para nós, quando na realidade tudo é apenas espírito? Sr. Cash responde: a única resposta científica que podemos lhe dar é que o estado da matéria em si faz parte do espectro do campo magnético. Por exemplo, digamos que para você o estado da matéria existe em um nível de energia entre 5 e 20. Mas se eu for feito de um nível de, digamos, 50, então posso passar pelo seu nível de 5 a 20 com facilidade, porque para mim ele não está no estado de matéria. Para você o estado da matéria é realidade porque é a sua fisicalidade? Mas para mim, não posso interagir com ele para confirmar a sua existência, porque a energia que carrego está acima desse nível. Há um ditado que diz: os pássaros da mesma plumagem voam juntos. É a mesma coisa aqui, mas é baseado no nível de força do campo. Se você não estiver no mesmo nível de força, não conseguirá vê-los. Em algumas ocasiões, vimos que o material pode atravessar o corpo e ainda permanecer o mesmo. É como se uma bala atravessasse o tecido mole do corpo e não houvesse sangramento. Nada acontecesse se você sentisse apenas um pouco de dor devido à transferência de energia. Essa é uma realidade que vimos em testes. Nossos pedaços de material passaram por um corpo e deixaram algo como uma dor que rapidamente desaparece. A pessoa não tem nenhum ferimento e nossa peça ainda está intacta como material. Portanto, depende da força da energia da matéria. É uma condição de plasma que atravessa o corpo e não fica lá. Mas como é uma transição, as luzes se chocam e nós vemos assim a luz. Houve uma pergunta aqui sobre o homem pobre que o Sr. Cash comprou uma refeição anteriormente. Ele continua aqui explicando sobre o salário mínimo e o custo mínimo de contratação de mão de obra na Áustria com todos os impostos. Estatisticamente, 28 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza na China. Mas na China, não vemos pessoas mortas nas ruas, nem mendigos ou pessoas nuas. Aqui uma buscadora de conhecimento estava falando sobre o sistema de bem-estar social nos Estados Unidos. O Sr. Cash respondeu: os Estados Unidos são uma história totalmente diferente do resto do mundo. Seu sistema está de cabeça para baixo, foi feito para tornar os ricos mais ricos e os pobres muito pobres. Não é uma maneira justa de fazer as coisas, mas na Europa vemos o mesmo. Mais uma vez, ele contou aqui a história de como em suas empresas ele costumava dar a todos os funcionários o mesmo bônus no final do ano. Decidimos que os faxineiros devem receber um pouco e alguém chamado médico pode receber de 1 a 2 milhões para não fazer nada e matar tantas pessoas. Tudo isso mudará com a tecnologia da Fundação Cash. Nós nos valorizamos em relação ao que queremos, precisamos e podemos obter. Eu vou contra pessoas como Bill Gates, que querem reduzir a população. Nos próximos 50 anos, quando essa tecnologia chegar, você não precisará trabalhar e será alimentado pelas estações de alimentação da Fundação Cash e poderá criar sua própria energia. Quando formos para o espaço, tudo será fornecido, não haverá salários. Na Terra, tudo será fornecido por um sistema central que você nem verá. Ao andar na rua, você absorverá as energias de que você precisa para poder viver. Nunca passaremos fome. Estou fazendo um teste no último ano e perdi quase 25 quilos nos últimos 8 meses. É especificamente controlado e gerenciado não como uma dieta para perder peso, mas para entender a mudança na estrutura que os novos sistemas trarão e como eles afetarão as pessoas mental e psicologicamente. Tenho que entender o trabalho do corpo do homem para poder lidar com o corpo. Perder 25 quilos em 8 ou 9 meses não foi um problema, porque eu entendo a estrutura dos campos de energia. E eu tenho que sentir isso. É por isso que viemos para estes planetas. Viemos e nos manifestamos aqui para que possamos assim entender as armadilhas e como implementar a tecnologia. Às vezes eu fico sem vontade de comer por 2 ou 3 dias. Eu estruturei tudo com precisão do ponto de vista do plasma e da energia. Se você comer como eu como, você pode engordar 20 quilos. Trate-se de entender os campos. É por isso que eu sei como um homem faminto se sente e quais são as suas necessidades e como você pode satisfazê-lo com a tecnologia. Posso lhe dar um copo de água e você não precisará comer por talvez uma semana. Alguns dos buscadores de conhecimento em alguns voos não comeram por dias e semanas. Eles perderam apetite por muitas coisas, porque agora eles veem a energia entrando em seu corpo. Quando me senti muito doente nesses dias, eu senti a energia chegando até mim. Os médicos não encontraram nenhum vírus, porque eram pacotes de energia em nível de proteína. Mas eu aprendi e entendi qual é a próxima coisa a fazer. Não precisamos comer, mas nos tornamos escravos da alimentação e eles usaram isso para nos escravizar. Fazemos qualquer coisa para ter um abrigo, aquecimento e comida. E se eu não puder conseguir isso, teria que arranjar uma barraca ou uma caixa de papelão e procurar restos de comida nos mercados. A Fundação Cash pode fornecer aquecimento, comida, água e tudo mais literalmente por meio da estrutura de um par de fones de ouvido. Enquanto você ouve música na rua, você pode ser alimentado ao mesmo tempo. Então será que você precisa que as pessoas o controlem por meio de alimentos e energia? Muito em breve comercializaremos as prometidas unidades de gás da Fundação Cash e o que mais for comercializado de uma maneira muito diferente. Quando você instalar esse sistema em seu fogão, você não precisará mais comprar gás, energia ou água. Então o que vai acontecer? Todas essas guerras que a British Petroleum faz para obter petróleo se acabaram, estão obsoletas. O setor de petróleo em 2025 vai bater nas pedras. Haverá coisas enormes a serem feitas com a Fundação Cash. Quando não formos escravos de nada, abriremos o espaço. Já que não estamos fazendo nada na Terra, é melhor irmos ver o que está acontecendo no espaço. Não vai nos custar nada, porque tudo é fornecido. Criamos prisões e fornecemos pessoas para criar mais criminalidade. Agora vamos abrir o espaço. Vamos nos tornar passageiros do prazer. Isso não é mais uma teoria. As unidades de gás e energia estão a caminho. Vocês, buscadores de conhecimento, permaneceram conosco como uma rocha em todos os momentos bons e ruins pelos quais passamos. Vocês perderam dinheiro conosco quando confiamos em outras pessoas, mas ainda assim vocês nos ajudaram. A conquista é mais de vocês do que nossa. O Sr. Cash procura aqui uma foto do tamanho das antigas unidades de gás que foram introduzidas há alguns anos e para compará-las com a pequena unidade de maleta de hoje. Agora você entende o desenvolvimento tecnológico pelo qual passamos. Aquela enorme caixa do tamanho de um freezer foi reduzida a uma pequena maleta em apenas 2 anos. Isso foi mostrado para a liderança, o exército e o governo chineses. 3 dessas pequenas maletas abastecerão sua casa. Talvez tenhamos alguns meses para concluir isso. Será o sistema Oasis para gás, energia, água e tudo mais a partir da mesma maleta. Podemos acrescentar a mistura de água e gás que você respira ou queimar com uma mistura que lhe dê satisfação moral. Se alguma coisa acontecer comigo, colocamos essas coisas em locais diferentes e elas serão liberadas, e o mundo da energia e todos esses controles da família Rothschild ficarão na fumaça. Agora você entende o poder da tecnologia e o que está prestes a nos atingir. Ela fornece tudo e é realmente um sistema criado por Deus. Mas o homem não entende. Sua ignorância é a sua felicidade. Somos verdadeiros cientistas e entendemos o trabalho. Você continua gritando com o Sr. Cash. Ah, o que aconteceu com o sistema de energia e gás? Ele está aí, diante de seus olhos. É gás que você pode queimar ou alimentar. Não preciso transformar o segundo em uma chama. Eu posso deixá-lo como um plasma e alimentar você com ele. Agora me diga por que esse cara deveria estar trabalhando. Se você colocar plasma em uma sala, ele preencherá toda a sala. Na verdade, ele atravessa as paredes. Você não consegue nem segurá-lo. Você não sabe o que fazer com ele porque você não o vê. E você não é um plasma, você é uma caixa de plasma. Aqui a buscadora de conhecimento diz: nós mantemos uma posição, não ficamos um em cima do outro. Sr. Cash responde: sim, isso é o que você deseja. Mas é a realidade. Você olha para a sua caixa física e eu olho para os campos que você cria e que posso detectar além das paredes. Os militares agora têm sistemas que podem detectar você dentro de um prédio usando raios ultravioleta. Onde quer que você esteja escondido, eles podem encontrá-lo. Você fala sobre a sua condição física, mas nós falamos sobre a energia que a condição física cria. Vocês chamam isso de aura e acreditam muito nisso. Você só monitora as auras que são visíveis para você. Mas e o resto que se espalha pelo universo? O plasma é um campo, não é uma entidade. Aqui a buscadora de conhecimento diz: agora sei que, como estou neste corpo, acho que sou limitada. Mas agora minha experiência me diz que sou aquele que está dentro. O verdadeiro está em toda parte. Sr. Cash interrompe e diz: Não, deixe-me explicar. Você tem andado por aí há muito tempo em coisas diferentes. Você precisa entender isso claramente. Você tem um corpo físico e um sistema de energia que controla o corpo físico, que chamamos de alma da fisicalidade. Então você tem um sistema de energia que não tem nada a ver com o corpo físico. Ele está preso nele, que é a alma do homem. Por estar preso nele, esse sistema utiliza para atingir seus próprios objetivos. Essa é a sua alma. O que você fala sobre a aura, a energia e o corpo físico, esses são estados de matéria tangível ainda. Há outro sistema de controle que não está conectado a esse pacote, mas tem acesso a ele. E é nisso que você está preso. Se você entender o que nós lhe demos, você poderá alimentar a alma para alimentar o homem. O problema é que você não consegue separar os dois. Você não entende que você tem duas partes em sua vida. Uma é a física e a outra é a energia. Vocês veem a energia como a ingestão de alimentos, enquanto nós a vemos como a energia universal, o que chamamos de alma do homem. Com os novos fones de ouvido, você pode interagir com ela. Você não precisa de um sistema complicado de nenhum lugar do mundo. No momento em que estabelecemos a conexão com a sua alma por meio do fone de ouvido, você não precisa mais do telefone. Usamos o seu físico e sua alma da fisicalidade para nos conectarmos à sua alma do homem. E então sua alma do homem é conectada ao nosso sistema e não precisamos do telefone. Aqui a buscadora de conhecimento então pergunta: como posso controlar isso? Sr. Cash diz: por meio das emoções. Ela diz: certo, então como? Sr. Cash responde: é para você entender que parte da sua emoção está maculada e que parte não está. A buscadora de conhecimento diz: como assim? O que você quer dizer com maculada? Sr. Cash responde: nossa emoção está maculada com tudo, como fome, necessidades, desejos, ciúme. Todos pensam que são justos e corretos, e que fizeram tudo. Mas você não pode enganar o mestre que dirige a coisa toda. Ele vê o que você está fazendo. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta: se você ficar triste quando seus pais vão morrer, essa emoção também é maculada? Sr. Cash responde: sim, porque é a emoção de pertencer. Tudo está conectado entre si. Nós nos conectamos por meio dessas emoções com o que é. Eu perdi meus pais e meu irmão dentro da estrutura do tempo. Nunca tive a chance de ir ao funeral deles. Para mim, eu não precisava estar lá, porque para mim é luz eterna. Você não precisa criar a emoção com a condição visual. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta: como funciona o amor e a compaixão? Por exemplo, se alguém morre, você não deveria ficar feliz, então? Sr. Cash responde: depende de como você foi educado para acreditar. Aqui a buscadora de conhecimento diz: algumas vezes nos ensinamentos em particular, eu vi você chorar. Por qual motivo? É pela humanidade ou por algum outro motivo? Por que você chora? Isso não é emoção? Sr. Cash responde: essa é a emoção da fisicalidade. É da mesma forma que eu lhe disse que testamos as condições de fome para que a humanidade possa encontrar uma solução. Temos que testar isso, e eu sempre fui meu próprio parâmetro de teste. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta: então você estava testando a si mesmo? Sr. Cash responde: é claro, você se testa na emoção. Isso serve para entender onde estão suas armadilhas. Aqui o Sr. Cash explica o fato de ter visto o tsunami no Japão recentemente, e você sente aquela dor do que eles estão passando. Você não sente a dor da perda por você mesmo. Por que precisamos viver em uma condição em que existem tais coisas aqui? A Terra é um mundo muito duro. As condições e o estilo de vida neste planeta são tão duros, até mesmo que ele sustenta e fornece, como os tsunamis, furacões, incêndios e o resto. Por que o planeta não pode ser feliz? Por que o planeta não pode parar de abusar de seus cidadãos dessa maneira? Mas por causa disso, temos a beleza das estações, ou quebramos então a perna na neve, ou nos afogamos em algum lugar nos oceanos. Qual desse seu prazer? O espaço não vai ser um mar de rosas, mas vai ser tudo bem. Mas o espaço tem seus próprios desafios. A vida neste planeta é dura além da imaginação. Por quê? Qual é a necessidade do sofrimento? Por que o homem tem que sofrer? Por favor, não se esqueçam de que a Fundação Cash precisa de muito apoio em forma de doações ou qualquer outra coisa. Nós nos estruturamos para sermos independentes e não sermos pegos pelas finanças. Se você puder nos apoiar de qualquer forma, não se esqueça de que a Fundação precisa manter as suas operações. Fim do índice rápido do workshop 573.